Antonin Artaud foi um escritor, poeta, dramaturgo, artista visual, ensaísta, ator e diretor de teatro francês, amplamente reconhecido como uma das principais figuras do teatro do século XX e da vanguarda europeia, conhecido por seus temas crus, surreais e transgressores. Ele conceituou o movimento do teatro da crueldade com ensaios e peças, escreveu textos experimentais com temas de introspecção, misticismo, uso de drogas, política e suas experiências com a esquizofrenia. Em 1943, quando a França foi ocupada pelos alemães e italianos, Artaud foi transferido para o hospital psiquiátrico de Rodez, bem dentro do território de Vichy, onde foi colocado sob a responsabilidade do Dr. Gaston Ferdier. Em Rodez, Artaud foi submetido à terapia, incluindo tratamento de eletrochoque, bem como terapia artística. Os médicos acreditavam que os hábitos de Artaud de criar feitiços mágicos, criar gráficos astrológicos e desenhar imagens perturbadoras eram sintomas de doença mental. Artaud denunciava os tratamentos de eletrochoque e sempre implorava sua suspensão, ao mesmo tempo em que lhes atribuía o benefício de tê-lo devolvido ao seu nome e ao seu domínio próprio. Claro, a acadêmica Alexandra Lux aponta que a recuperação de seu nome pode ter sido um gesto para apaziguar a concepção de seus médicos sobre o que constitui saúde. Foi durante esse tempo que Artaud começou a escrever e desenhar novamente, após um longo período de dormência. Em 1946, ao final da guerra, Artaud foi transferido, por intermédio de seus amigos, para a clínica psiquiátrica de Ivry-sur-Seine. Artaud foi encorajado a escrever por seus amigos e o interesse em seu trabalho foi reacendido. Ele visitou uma exposição de obras de Vincent van Gogh, que resultou no estudo Van Gogh, O Suicidado da Sociedade, publicado em 1947. Nessa obra, cuja leitura iniciamos nesse episódio, Artaud reflete a ideia de que o pintor não havia sido assimilado por sua época, indo ao final ao suicídio, como uma espécie de ato deliberado de loucura embriagada ou desesperança. Ah, e antes de começar, alerta de conteúdo! O episódio a seguir contém linguagem e temas não recomendados para menores de 18 anos. O episódio pode apresentar representações explícitas de violência, retratos francos da sexualidade, uma discussão sobre sofrimento psíquico e suicídio e, por vezes, linguagem explícita. Se esses temas e linguagem podem te incomodar por algum motivo, seja por questões pessoais, seja por um histórico de sofrer violências, talvez seja melhor não ouvir esse episódio, ok? Van Gogh, O Suicidado da Sociedade. Antonin Artaud. Van Gogh, le suicidé de la société. 28 février, 2 mars 1947. Introduction. On peut parler. Pode-se falar da boa saúde mental de Van Gogh, que, em toda a sua vida, só queimou uma mão e, para lá disso, limitou-se a cortar uma vez a orelha esquerda. Num mundo onde todos os dias se come vagina cozida com molho verde ou sexo de recém-nascido flagelado e enrevecido, tal como é colhido assim que sai do sexo materno. Isso não é uma imagem, mas um fato abundantemente e cotidianamente repetido e cultivado por toda a Terra. E assim, por mais delirante que possa parecer tal afirmação, a vida presente se perpetua na sua velha atmosfera de estupro, anarquia, desordem, delírio, desregramento, loucura crônica, inércia burguesa, anomalia psíquica, pois não foi o homem, mas o mundo que se tornou um anormal, desonestidade voluntária e tartuferia requintada, desprezo sebento por tudo quanto mostra a raça. Reivindicação de uma ordem, toda ela fundada sobre o cumprimento de uma primitiva injustiça, enfim, crime organizado. As coisas estão feias porque hoje em dia a consciência doente tem um interesse capital em não abandonar a sua doença. Foi assim que uma sociedade tarada inventou a psiquiatria para se defender das investigações de certos espíritos supremamente lúcidos cujas capacidades de adivinhação a perturbavam. Gerard de Nerval não era louco, mas acusaram-no de ser, a fim de lançarem um descrédito sobre certas revelações capitais que se preparava para divulgar. E além de ser acusado, ainda lhe bateram na cabeça, bateram-lhe fisicamente na cabeça uma certa noite, para perder a memória dos fatos monstruosos que ia revelar e que, sob o efeito desse ataque, passaram nele para o plano supranatural, porque toda a sociedade, secretamente conjurada contra a sua consciência, teve nesse momento força bastante para o obrigar a esquecer-se da realidade desses fatos. Não, Van Gogh não era louco, mas as suas pinturas eram fogos gregos, bombas atômicas, cujo ângulo de visão comparado com todas as outras pinturas que graçavam naquela época, teria sido capaz de perturbar gravemente o conformismo larvar da burguesia Segundo Império e dos lacaios de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, bem como os de Napoleão III. Pois não é um certo conformismo dos costumes que a pintura de Van Gogh ataca, mas o das próprias instituições, e mesmo a natureza exterior, com seus climas, as suas marés e as suas tempestades de equinócio, já não consegue, depois da passagem de Van Gogh por essa terra, manter a mesma gravitação. No plano social, efeitos ainda mais profundos. As instituições desagregam-se, e a medicina revela um caráter inutilizável e leviano ao declarar Van Gogh louco. Perante a lucidez do trabalho de Van Gogh, a psiquiatria não passa de um reduto de gorilas, eles mesmos obcecados e perseguidos e que só têm como paliativo para os mais terríveis estados de angústia e da sufocação humana uma terminologia ridícula, produto digno dos seus cérebros tarados. De fato, não há psiquiatria que não seja um erotômano evidente. E não creio que a regra da erotomania inveterada dos psiquiatras possa admitir qualquer exceção. Sei de um que se revoltou, aqui há uns anos, por me ver a acusar assim em bloco todo o grupo de grandessíssimos crápulas e intriguistas diplomados do qual ele fazia parte. Eu, senhor Artaud, dizia-me ele, não sou um erotômano, e até o desafio a mostrar um único dos elementos em que se baseia para fazer a sua acusação. Pois basta me mostrar-lhe o senhor a si mesmo, doutor L, como elemento. O senhor tem um estigma no focinho, besta de reles, filha da puta. São as fuças de quem enfia presa sexual por baixo da língua e depois a rebola até o caroço, como que a mandala fava. É o que se chama ganhar o bago e exibir-se como um pavão. Se no coito o senhor não conseguiu cacarejar da garganta de uma certa maneira que bem sabe e ao mesmo tempo gorgolejar na faringe, no esôfago, na uretra e no ânus, então não pode declarar-se satisfeito. O senhor ganhou no seu sobressalto orgânico interno uma certa torção, que é o testemunho encarnado de uma violação imunda e que o senhor cultiva ano após ano, cada vez mais fundo, pois em termos sociais não fica sob a alçada da lei, mas fica sob a alçada de outra lei, onde é toda a consciência lesada que sofre, pois ao comportar-se assim, o senhor impede-a de respirar. O senhor decreta como delírio a consciência que trabalha, enquanto por outro lado a estrangula com a sua ignóbil sexualidade. E aí está precisamente o plano onde o pobre Van Gogh era casto. Casto como nenhum serafim ou uma virgem consegue ser. Porque foram exatamente eles que fomentaram e alimentaram, desde o início, a grande máquina do pecado. Aliás, doutor L, talvez o senhor pertença à raça dos serafins iníquos, mas por piedade, deixe os homens em paz. O corpo de Van Gogh, salvo de todo o pecado, também esteve salvo da loucura, que, aliás, só é provocada pelo pecado. E eu não acredito no pecado católico. Mas acredito no crime erótico que precisamente todos os gênios da Terra, os autênticos alienados dos asilos, evitaram. Caso contrário, é porque não foram autenticamente alienados. E o que é um alienado autêntico? É um homem que preferiu tornar-se louco, no sentido que a sociedade dá à expressão, atrair uma certa ideia superior da honra humana. Foi por isso que a sociedade mandou estrangular nos seus asilos todos aqueles de que se queria desembaraçar ou defender, já que se recusavam a serem cúmplices dela em certas arrigadas porcarias. Porque um alienado também é um homem que a sociedade não quis ouvir, que ela quis impedir de enunciar verdades insuportáveis. Mas nesse caso, o internamento não é a sua única arma, e a reunião concertada dos homens tem outros meios para vencer as vontades que quer quebrantar. Para lá dos pequenos feitiços de bruxos menores, aos grandes ataques de feitiços globais em que todas as consciências alertadas periodicamente participam. Assim, por ocasião de uma guerra, de uma revolução, de uma convulsão social ainda em germe, a consciência unânime é interrogada, interroga-se a si própria e faz também o seu juízo. Também pode acontecer ela ser interpelada e acordada a propósito de certos casos individuais estrondosos. Foi por isso que houve feitiços coletivos a propósito de Baudelaire, de Edgar Poe, de Gerard de Nerval, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Hölderlin, de Coleridge, e a propósito de Van Gogh. Pode acontecer durante o dia, mas de preferência, habitualmente acontece de noite. É assim que essas estranhas forças são despertadas e projetadas na abóbada astral, essa espécie de cúpula sombria constituída acima de toda a respiração humana pela corrosiva agressividade do mau espírito da maioria das pessoas. É assim que algumas raras boas vontades lúcidas, condenadas a lutar na Terra, dão por si, algumas horas do dia ou da noite, no fundo de certos estados de pesadelo autêntico ou acordado, cercadas pela medonha sucção, pela medonha opressão tentacular de uma espécie de magia cívica que em breve veremos aparecer bem exposta nos costumes. Perante essa unânime porcaria, que tem de um lado o sexo e do outro, ainda por cima, a missa, ou certos outros ritos psíquicos como base ou ponto de apoio, não há qualquer delírio em passear de noite com 12 velas presas ao chapéu para pintar à vista uma paisagem. Pois de que outro modo o pobre Van Gogh poderia fazer para se iluminar? Conforme explicava tão logicamente no outro dia, nosso amigo ator Roger Blin, conta a mão cozida, heroísmo puro e simples, conta a orelha cortada, é lógica direta, e volto a dizer, um mundo que de dia e de noite cada vez mais come o incomestível para realizar a sua má vontade. Nesse assunto, só tem de fechar a matraca. Se você chegou até aqui, deixa o meu muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Spotify, RSS ou sua plataforma favorita. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Fique atento para o próximo capítulo de Van Gogh, o suicidado da sociedade.